Rapidão, antes de começar o programa sobre histórias de vilania. Eu e o Rafael fizemos um quadro muito legal lá no grupo secreto do GugaCast, o Jogo do Vilão Reverso. A gente tenta recontar a história de vários filmes pela perspectiva do vilão. Ficou muito engraçado e você pode ouvir esse conteúdo sem custo assinando com o PicPay, que te devolve o valor da primeira mensalidade como cashback. E você tem acesso aos mais de 800 conteúdos que a gente já fez lá e você pode usar essa grana fazendo o que o PicPay faz, que é quase tudo. Cielo, Uber, boleto, dividir conta com os amigos e, mais importante, sem contato. Vai lá em gugacast.com/assine, que lá tem tudo explicado, e você vai ter mini GugaCasts inéditos e diários. gugacast.com/assine. E aí, beleza? Vocês gostaram da minha risada de vilão? Caio e Rafael. Excelente. Parabéns, Guga. Eu posso ser o ajudante manco, que tem um olho meio torto? Muito bem, chefinho. Estamos aqui com o meu ajudante manco, que tem o olho meio torto, Caio Corraine. Olá, persona. Rafael, que tipo de ajudante de vilão você é? Eu quero ser o capanga que morre no começo do filme. E o capanga que morre no começo do filme, Rafael Mafra. E aí, pessoal, eu também tenho família. Você devia ter feito um... E aí, pessoal... E não falar mais durante o episódio, sabe? Isso certamente funcionaria. Caio... Dá pra dizer que eu sou o vilão da sua vida? Eu acho que não, Guga. Você me ajudou demais pra ser vilão na minha vida. A não ser que você tenha um objetivo que não foi revelado ainda. Dá pra dizer que você é o vilão da minha vida? Eu acho que também não. Você não. Tá longe demais pra eu fazer alguma coisa. Dá pra dizer que o Rafael é o vilão das nossas vidas? Com certeza. Ok, discorra. Porque o objetivo máximo do Rafael é utilizar a sua plataforma de comunicação pra aos poucos ir colocando na cabeça de todo mundo a ideia de que a gente precisa demolir o país inteiro pra transformar tudo em choupanas. Ele começa contigo, começa com o GugaCast e gradativamente ele vai infectando todo o resto da internet. É verdade, ele vive falando isso, né, cara? É. Quando dá assim, ele pega e coloca, não, e tem esse lance aqui de a gente ver morar em choupana. Ele fala isso toda hora, sem razão. É, e eu teria conseguido se não fossem esses garotos encheridos. Se não fosse esse cachorro esquisito e esse cara que fuma maconha. E esse cara que usa um cachecol pra dentro da camisa. Por que ele faz isso? Por que que essa moça ainda não usa lente de contato, gente? Ela perde o óculos toda vez. É, esses personagens são meio estranhos, mas o Scooby-Loo é o pior. Nossa. O Scooby-Loo parece um clone do Scooby-Doo que não deu certo. Exato, é tipo o Scooby-Doo é o Mario com cogumelo e o Scooby-Loo é o Mario sem cogumelo. É. O Scooby-Loo é o Scooby-Doo bonsai. Tipo, tinha o gato bonsai, você lembra disso? Lembro, maravilhosa, melhor lenda da internet. Ok, agora que a gente falou um monte de maldades, tá claro que esse é o nosso episódio especial de vilania. Rafael, a gente recebeu histórias de vilania que não são as pessoas se vangloriando que elas são vilãs? Recebemos essas histórias. E tem histórias muito boas, cara. Tem uma história de uma professora que achava que os alunos não eram nada se comparados a uma festa de formatura. Ok. Okay. Tem também uma tia que num sábado de sol vira o Jason. Ok. E um cara que promete que vai pegar outro lá fora e pega mesmo. Isso é um louco. Ok, eu acho que você entregou um pouco da história, mas tudo bem. Não entreguei não, cara. Ok, no final a gente vai responder perguntas que a gente recebeu no Instagram, porque a gente esqueceu de pedir as micro histórias. A gente tá gravando esses episódios com muita antecedência, porque o calendário virou só uma outra lenda da internet. É. Agora a gente não tem mais segunda, terça, a gente tem ontem, hoje e amanhã. E ontem, hoje e amanhã é tudo um grande hoje, inclusive. Exatamente. Por exemplo, a gente tá gravando esse programa aqui, eu acho que terça, sei lá, que horas são agora? 6:30 da manhã? 6:47, pra ser exato. Aqui tá clareando. caminhando já. Aí depois a gente vai almoçar. Tira uma soneca. Depois a gente vai tirar uma soneca. Depois a gente vai, sei lá, escovar os dentes. Porque nada mais importa. E tomar um café no banho. Caio, eu tenho uma missão pra você, cara. Como você não permite mais que a gente use a vinheta por conta de direitos autorais... Sim, que estão muito altos. A gente não foi capaz de regravar ela ainda. A nossa única saída é que você cante pra gente essa vinheta agora pra gente poder ir pro nosso jogo. Ah, não. É o único jeito, cara. Eu trouxe você aqui só pra isso. Tá bom. Tô me sentindo sujo, usado. Vamos lá, então. 3, 2, 1... É uma análise musical. É uma análise musical. É uma análise musical. Dissecando músicas para vocês. É uma análise musical. É uma análise musical. É uma análise musical. Com o Rafa e o Guga. Com o Rafa e o Guga. Eu odeio o meu trabalho. Excelente, Caio. Parabéns. Bela cantoria. Eu me esforcei aqui. Pra você, Rafael. Rafael, é hoje que a gente vai analisar o hino nacional? É hoje que a gente vai analisar o hino nacional, sim. Caraca. Legal a expectativa do Caio, né, cara? Uau. É o hino nacional, não o hino nacional fake, que é coisa do passado, como beijo na boca. É o hino nacional novo. O verdadeiro, aquele que emociona a todos. Hino nacional namorar pelado, então. É, exato. O hino nacional que é o equivalente a namorar pelado. Essa foi uma referência que surgiu muito do nada. E ninguém vai entender. Não, vai sim, vai sim. Esses dias a gente fez uma referência a Flubber. Aqui um cara escreveu só pra dizer que entendeu. E Pluto Nash. Você assistiu Pluto Nash? Eu assisti. Eu adoro. Eu não. Pluto Nash, pra mim, era o filme que quando eu pegava ele e olhava a sinopse, eu pensava que era o momento de ir embora da locadora. Sem levar nada mesmo. É, eu não sei se eu quero continuar esse programa. Bom, já estamos aqui e eu trouxe a análise musical do verdadeiro hino nacional que tomou conta de todos nos últimos 30 anos. E é óbvio que eu estou falando de Evidências. Não, muito melhor até. É. O Caio genuinamente não sabia, porque isso não tá escrito na pauta. E as reações foram muito boas, que a gente falou do hino nacional e essa agora. Excelente. Eu não sabia nem do tema. Quando você começou a fazer a entrada de vilania, eu falei, yes, me chamaram pra um bom. Eu guardo os melhores pra você, Caio. Muito obrigado, Guga. Ainda bem, eu fico muito agradecido, inclusive, que vocês me pularam no episódio sobre médico de novo. Aí. Parabéns, Caio. Mas a gente vai te trazer pro de dentista. Eu posso fazer análise? Vai demorar? Ah, vai lá. Evidências. Tá, vamos. Vai lá, vamos lá, Evidências. Primeira coisa de Evidências. Vocês já perceberam que essa música se chama Evidências e não Evidência? Ela é no plural? Não. Eu acho essa música uma chatice, cara. A grande evidência sobre Evidências já está no título. Ela se chama Evidências porque ela não tem só uma letra. Ela tem duas letras que são entrelaçadas como uma fita de DNA. E o que é o DNA se não uma evidência? Pensa bem. Então essa música é sobre biologia? É uma música sobre biologia. É sobre ácido desoxirribonucleico? Sim. É sobre adenosina, timina, guanina e citosina? E uracilo? Sim, por favor, guarde essa informação que ela é importante pro futuro. Tá bom. Rafael, é sobre azinho e azão? Azinho e azão, é. A letra dessa música é de 1989, é do grande José Augusto, um dos maiores letristas de todos os tempos, mas ela só foi lançada pelo Chitãozinho e Chororó, sendo alçada à condição de hino nacional em 1990. Já o DNA foi descoberto em 1859. Eles sabiam que existia alguma coisa, mas só em 1953, Watson e Crick descobrem o sistema de dupla hélice. E em 1989, Chitãozinho e Chororó, a letra não é deles, mas é como se eles fossem o Carl Sagan da biologia. Entendeu? Entendi. Como todo mundo já percebeu, a música tem três grandes mudanças de ritmo. E elas são permeadas por duas letras entrelaçadas que funcionam como eixos condutores da música. Ok. E eu vou provar isso pra vocês agora. Uma parte diz assim, mas pra que viver mentindo se eu não posso enganar meu coração? Que suscita uma questão fundamental, né? Que é o que é o ser. Né? É evidente que era essa discussão que eles queriam trazer. Porque quando você fala assim, enganar meu coração, como assim seu coração? Você é seu coração, certo? Você é seu cérebro. Por que que é o cérebro enganando o coração? Assim como você é seu braço. Assim como você é seu braço. Você fala assim, cortei meu braço. É me cortei. Uhum. Me cortei no braço. Mas eu sou o meu braço. Uhum. Porque, na verdade, a unidade entre psique e soma não pode ser tomada como um dado natural. Porque a localização da psique no corpo é uma conquista que se realiza durante o processo de amadurecimento da criança. Certo? É aquela história de que, tipo, a criança não quer mais fazer cocô, é isso? Não, isso é fase anal. Ah, ok. Ou então que ela tem que dar tchau pro cocô, porque eu sei que isso é muito importante nas análises musicais. É, dar tchau pro cocô sempre é importante, mas não é esse caso. Aqui é que a psique se localiza no corpo da pessoa a partir das suas experiências pessoais. Impulsos, motricidade, excitações e ambientais. Uhum. Mas essas experiências possibilitam para a pessoa, e especialmente para o Chitãozinho Chororó, uma elaboração imaginativa das funções corporais, no sentido das fronteiras da psique se estenderem além das fronteiras do corpo. Ou seja, para que viver mentindo se eu não posso enganar meu coração? Essa reflexão, ela é da letra 1. Tá. A letra 2 é um outro eu lírico, porque ela vem na sequência e fala assim, eu sei que te amo. Vocês perceberam que ele é muito mais decidido? Ah, uhum. Tipo, como se fosse alguém com dupla personalidade. Alguém com dupla personalidade. Eu diria, mais dentro aqui dessa explicação entre a psique e a soma, seria um falso self, sabe? Um falso eu. Sei. A gente poderia dizer que o Chitão é uma criança insegura, e o Chororó é o cara decidido? Eu diria que sim. Por que não? Por que não é uma resposta pra tudo. Pra tudo. Eu preciso do seu beijo. É letra 2. Do eu lírico decidido. Eu te entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. É da letra 1. Letra 1 é do Chitão, que é a criança. A letra 1 é do Chitão. Criança, é. Criança insegura. Insegura. E adulto determinado, só quer ouvir você dizer que sim. É o Chororó. Que é o Chororó. Que é o mesmo que fala, eu sei que te amo. Qual é a outra frase que ele fala? Eu preciso do seu beijo. Eu sei que te amo, eu preciso do seu beijo e só quero ouvir você dizer que sim. Cara, ele tem uma atitude, né? O Chororó, o Choras. É assim que a gente chama ele. O Chitão e o Choras? É, o Chitão e o Choras. Ah, entendi. Se o Chitãozinho e o Chororó fossem adolescentes paulistanas, elas seriam a Xi e a Xó. E aí tem um questionamento que é feito na letra 1, pelo Chitão ou pela Xi, que é, diz que é verdade. Vocês entendem que um tá falando do falso self e questionando o que é verdade na filosofia e o outro é só uma letra de amor? Não, eu não percebi isso não, cara. O primeiro parece que ele tá pedindo muita a confirmação de terceiros, né? E enquanto o segundo, essa certeza vem dele mesmo. Exato. Acho que você já ouviu muito essa música, Caio. É, eu sempre canto ela no karaokê. Mas eu não percebi isso não, Rafael. Você tem que me explicar melhor aí. O que eu percebi é que o Chitão, ele é meio inseguro, assim, ele é meio emo, né? Ele tá sofrendo e tal. E o Chororó, ele é mais um lance sertanejo universitário, assim. Ele chega chegando já, ele já chega pra pegar. O Chitão, ele fala assim, diz que é verdade. Ele diz, inclusive, falo coisas que eu não sou. Uhum. O que é você dizer, falo coisas que eu não sou, se não a negação do ser? Mentir pro seu coração, que é a negação do ser. Mentir pro seu coração. É, quando o cara tem a negação do ser, ele tá colocando uma enfermidade psicossomática, que é o negativo de um positivo. Com o positivo sendo a tendência no sentido da integração em seus vários significados. Então, a desordem psicossomática da letra 1, ela é um tipo de defesa fundada numa tendência à integração, impedindo que a ligação psique-soma se desfaça totalmente. Do Chitão, né? Você tá falando? Óbvio que eu tô falando do Chitão. A gente também pode dizer que essa é a síndrome do segunda voz, né? É, porque se você pensar bem, o Luciano é igualzinho. É, eu não sei se existem letras do Zezé de Camargo e Luciano que sejam entrelaçadas. Porque a genialidade aqui do José Augusto e cantada pelo Chitãozinho Chororó é que ela formou duas letras, mas essas duas letras têm uma parte em comum, que é quando elas se encontram. Uhum. Então, eu vou ler pra vocês as letras separadas. E vocês vão ver que elas fazem muito mais sentido lidas dessa forma. Tá bom. Tá. Por favor, música para leitura de poesias. Quando eu digo que deixei de te amar, quando eu digo que não quero mais você, eu tenho medo de te dar meu coração, mas não posso imaginar o que vai ser de mim. Eu me afasto e me defendo de você. Faço tipo, falo coisas que eu não sou. Mas a verdade é que eu tenho medo de pensar em te perder. E a outra letra, ela fala assim, é porque eu te amo, é porque eu te quero, e confessar que estou em tuas mãos. Se eu te perder um dia, depois me entrego. Mas depois eu nego, é que eu sou louco por você. E aí o refrão serve pras duas, que é: é preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. Parabéns, Rafael. Puta que pariu. Rafael, você é tipo o professor Langdon da música brasileira, cara. Como? Cara, como, não é demais. Como que você achou tudo isso que tava secreto ali ao longo de 30 anos? Cara, eu imagino o Chitão e o Choras ouvindo isso agora, porque vai chegar neles, né? E eles vão falar assim: fomos descobertos. Eles disfarçaram as evidências essa vida, a vida inteira e a gente... É isso! A música chama Evidências, eles falam: olhem as evidências! E em vez disso, a gente nega as aparências. Caralho! Eu tô imaginando agora o Rafael com aquela cara de louco, com um quadro cheio de foto do Chitão, com aquelas linhas vermelhas ligando. Não, porque aqui, quando eles participaram dos Amigos, por que um era o A e o outro era o I? E aqui, quando eles fizeram o comercial da Bavária, e aqui, tudo tá interligado. E aqui, quando eles tiveram uma filha chamada Sandy Júnior. Que também estão entrelaçados, né? Também estão entrelaçados. Mas aí pra chegar nessa ilação, a gente precisaria fazer uma análise de Dig Dig Joy. E eu acho que a gente não tem tempo suficiente nessa vida pra fazer isso. Cara, eu tô chocado. Eu tô chocado, feliz, assustado, surpreso e me regozijando nesse momento. Mas o mais impressionante é que eu achava essa música uma chatice e agora eu gosto dela um pouco. Aí, ó. Porra, um pouco, Guga. Eu me amarro. Assim como o Caio, eu me amarro nessa música. É uma música excelente. Principalmente porque, como o Rafael falou, ela não segue o modelo tradicional de estrofe, ponte, refrão. Ela muda muito entre as partes dela. É muito legal de cantar. Tem outra coisa que é muito surpreendente, é que as evidências também foram sendo disfarçadas pelo Rafael na própria análise, porque eu achei que a gente, a hora que ele começou a falar coisas sobre negação do ser, eu achei que ele ia falar tipo de Parmênides. Eu achei que uma hora que a gente ia chegar em Descartes, sabe? E no fim a gente tava aqui falando de James Watson, o descobridor do DNA. E também, de certa maneira, de Winnicott, que é o cara que falou sobre o falso self. E a gente não ia falar sobre adenosina, timina, uracila. É que cada elemento desse representa uma das letras. Eu vou colocar na nossa wiki, eu vou botar a letra separada e a parte que é conjunta para que as pessoas possam ler e, quem sabe, cantar diferente no videokê. Você vai decodificar o DNA da música lá no wiki. É isso que eu vou fazer. Cara, realmente, esse foi de explodir cabeças. Parabéns, Rafael. Eu ia falar, ok, vamos pras histórias, mas eu tô meio, sabe? Eu ainda tô meio atordoado. Sim. Com essa descoberta, mas é isso aí, né? Vamos pras histórias aqui de vilania. Depois a gente entender a origem da vida, o código da vida, vamos pras histórias. Enquanto você se recupera, eu quero pedir histórias aqui pros nossos próximos programas. Tá bom. Eu quero pedir histórias de Dia dos Pais, histórias do seu herói, do seu amigo, ou dessa pessoa sem noção que vive do seu lado, ou que vive longe de você. Que emprestou metade do seu DNA. Metade, caramba, muito bem lembrado. Histórias de reformas e mudanças, que é a coisa mais importante do mundo, segundo os reality shows da TV a cabo. Sim. E eles estão certos. Histórias de Portugal, as histórias da terrinha, histórias de pastel de nata, histórias do Roberto Leal, queremos todas. É isso? É isso. Quem lê a primeira? O Caio pode ler a primeira. Vamos lá, então. Primeira história se chama... Ah, eu não botei nome nas histórias. Não botou nome, tá. Então vamos lá. Então se chama A Diferença Você Sente no Bolso. Põe agora, Rafael. A Diferença Você Sente no Bolso. Pronto. Então vamos lá, boa sorte fazendo o nome das outras duas, então. Primeira história, então, tem como título A Diferença Você Sente no Bolso. Porque tem que ter a pausa, né? Grande momento. Já valeu meu dia. Meu dia que é ontem, hoje e amanhã ao mesmo tempo. Exatamente. Daqui a pouco no SPTV. Olá, primeiro gostaria de dar um oi para cada um de vocês. Guga, Rafael, Caio, possível convidado. Me chamo Arur e vivo me divertindo com as histórias alheias. Já faz tempos que eu queria contar essa história pra vocês, mas nunca sabia em qual episódio ela se encaixava. Para começar, gostaria que vocês mudassem todos os nomes da história, tirando de Mataeus. Mataeus, é isso mesmo. Mataeus. É assim mesmo que se fala, o pai dele queria homenagear o jogador da seleção alemã Mataeus. Como que fala o nome dele? Era Mataeus? Mataeus? O Galvão Bueno falava Mataeus. Então Mataeus. É. Acabou se enrolando e o menino acabou com esse nome, então Mataeus. Mataeus. Pois acredito que para todo vilão que existe, nasce um herói. E é isso que o Mataeus foi. No ano de 2005, eu estava na oitava série. E como não podia ser diferente, era apaixonado por uma companheira de classe. Qual o nome da menina? Klinsmann. E como não podia ser diferente, era apaixonado por uma companheira de classe. Klinsmann. Klinsmann era bem diferente das meninas do colégio. Acho que era isso que me atraía nela. Mas não sei bem dizer o que me fez gostar dela. E não falar nada por longos 2 anos. Pela 7ª ou 8ª série. Eu sei como é. Eu acho que a Klinsmann ficava muito isolada no ataque. E ele não conseguia falar com ela. Tava mentira. Na banheira, né? É. Mas é claro que eu tinha uma vilã pessoal. Minha professora de português... Litbarski. Mas é claro, eu tinha uma vilã pessoal. Minha professora de português, Litbarski. Ninguém na escola parecia apreciar a Litbarski. A Litbarski não devia saber ensinar os artigos corretamente. Não, ela não sabia voltar para a defesa. Todo mundo se perguntava o que ela sabia da diretora para continuar empregada. É, todos nós já tivemos um professor desse. Uma vez, Litbarski chegou a pedir para os meus pais me tirarem do colégio, já que eu estava baixando a média dos alunos com as minhas notas baixas. Caralho. Caramba, Litbarski. E além da profissão em que lecionava matéria de português, Litbarski também exercia vários cargos como coordenadora de formatura das 8ª séries e 3º anos. Eu, Burro Tiaga. Deus do céu. Eu, Burro Tiaga, e vários outros alunos nunca tive vontade de participar da formatura da 8ª série. Mas mesmo assim, Litbarski fazia questão de perder uma das suas 5 aulas da semana para discutir a formatura. Aquilo realmente me tirava do sério, já que estava perdendo um tempo com algo que não ia mudar, até então, a minha vida. Apesar de sempre falar que não queria participar da formatura, Litbarski sempre abordava os alunos que não iriam à formatura com um pacote mais barato e dizia: não conta pro resto da sala. Deixa eu entender. A Litbarski, ela... Vamos chamar ela de professora Litbarski pra ficar bem claro que ela é uma professora e não só... uma pessoa da sala aleatória. Não só um jogador de meio campo. A professora Litbarski, ela era, tipo, comandante da formatura, é isso? Sim, além de ser professora de português, ela era coordenadora da formatura. Ah, eu tava aqui pensando no Burro Tiaga e não tinha me atentado nessa parte. É, então. Sempre acontece. O Burro Tiaga me distraiu. Ela tá bem esquisita, né? Porque esse negócio de botar um pacote mais barato pros alunos que não queriam fazer a formatura, sabe? É, rolou um esquema aí, né? Muito esquema. Ela provavelmente deveria receber alguma coisa por ser a coordenadora da formatura. Foi então que novembro de 2005, o mês da formatura, chegou para mudar a vida de todos os participantes dessa história. Os pais de Mataeus se separaram. Ele estava com 2 lugares vagos na sua mesa. Klinsmann ficou sabendo que eu gostava dela e veio me perguntar se eu não queria ir na formatura para vê-la. Isso é a vida em modo tutorial. Muito. É a vida dando um vai filhão, né? Dando uns tapinhas nas costas dele, assim. Klinsmann tinha uma seta vermelha apontando para sua cabeça. E levantaram as valas, né, da pista de boliche. Professora Litbarski inventou um ultimate pacote da formatura, que se pagava R$50, podia ir como formando, mas não poderia levar mais ninguém. E eu, Burochaka, fiquei muito interessado em ir na formatura. Parecia que tudo ia dar certo. A formatura era quinta-feira. Na segunda, Klinsmann fez o convite. Na terça, Mataeus me ofereceu de ir como convidado e sentar na família dele. Sentar na família dele? É. Era tipo gincana do Gugu, sabe? É, eu vou estourar o balão. É, às vezes ele ofereceu dele ir num ombro de alguém que era muito baixinho, usando um sobretudo. Exatamente. Essa formatura pareceu muito mais legal que a minha formatura, de tava sério. Melhor que a minha, que foi na igreja. A minha também foi. Mas as duas opções são legais, tanto a opção passa ou repassa, quanto a opção Cebolinha e Cascão indo ao cinema. Exatamente. Na terça, para que a sua mesa não ficasse vazia, comuniquei meus pais que iria com o Mataeus e eles aprovaram. Mataeus, meu herói. quarta-feira, eu comuniquei à professora Litbarski que iria na formatura. Achei que ela ia ficar feliz, já que passou um ano me atazanando pra ir naquela festa maldita. E ela jogou o balde de água fria na minha cabeça. Segue o diálogo. Oi, professora Litbarski. Eu, Burochaka, vou na formatura. Que bom, Burochaga. Vai ser R$50 o ingresso. Não, não, professora Litbarski. Eu vou com o Mataeus. Vou como convidado. Então ela começou a berrar comigo. Você tá louco? Ou você vai como formando, ou eu vou te barrar nessa porra. É o esquema da FIFA, né? É. Ou você constrói um estádio super faturado. Ou não vai ter Copa. É, a mesma coisa. Professora Litbarski, minha vilã pessoal. Cheguei em casa e comuniquei meus pais que não iria poder ir na formatura, pois a professora Litbarski não ia deixar, ia me barrar. Minha mãe, senhora Burochaga, ficou maluca da cabeça. Queria ir na escola na hora, mas consegui fazê-la mudar de ideia e deixar para um telefonema no dia seguinte. No caso, dia da formatura. Até hoje eu não sei o que a minha mãe falou para a professora Litbarski. Só sei que ela entrou chorando na sala, berrando ao Mataeus que ele havia estragado a formatura dos colegas. Nossa. E que ela nunca tinha estado tão triste na vida, que ela não tinha mais vontade de dar aula para a nossa sala mais. Mataeus, meu herói, derrotou a professora Litbarski. Foi fácil, na verdade, né? Foi muito fácil. Foi meio surpreendente, assim. Eu achei que iria chegar, ela não ia deixar ele entrar. Na verdade. É. E outra, não foi o Mataeus que resolveu, foi a mãe dele, foi a senhora Burochaga. Exatamente. Foi a senhora Burochaga. Você devia valorizar mais sua mãe, Burochaga. Exatamente. A senhora Burochaga. A senhora Chaga, né? Porque burro é o pai dele. É o senhor burro, a senhora Chaga. E aí ele virou o... Orre Burochaga. Quanto a Klinsmann, ela não foi na formatura. Acabamos ficando 2 meses depois e ela me deu um fora. Olha. Mas existem males que vêm para o bem. Ainda catou a Klinsmann. Né? Infelizmente, Mataeus se foi muito jovem, em agosto desse ano. Nossa, cara. Fazia muito tempo que eu não o via. Mas eu e um amigo fomos ao seu funeral e contamos essa história lembrando de como ele derrotou a vilã do nosso ensino fundamental. E a gente acabou de... Nossa, cara, que surpreendente isso. Que... Surprise e sadness? É? É. Você não tá triste ainda? Toma isso. Caraca. Que triste. A verdade mesmo, e eu não quero tirar aqui talvez a única vitória que o Mataeus tenha tido na vida dele, mas quem realmente resolveu foi a mãe dele, a senhora Chaga. Sim. O Mataeus só foi... Ele foi simpático de falar assim, ó, você pode ir no lugar dos meus pais. É, o Mataeus falou, você pode sentar na minha família. Aí ele, tá aí uma coisa que não se recebe o convite todo dia, né? Todo dia. O quê? Passa ou repassa? É, isso é legal. A gente pode dizer que o Mataeus foi o Celso Portiolli da vida dele. Isso, perfeito. Isso é muito mais legal. Isso é muito, pra qualquer um. Uhum. E ele ia falar assim, quando ele chegasse, o pau tá atorando na formatura. A gente devia trazer o Celso Portiolli pra participar de um GugaCast. A gente podia trazer o Celso Portiolli pra participar do GugaCast, definitivamente. Você sabe que eu e o Celso, é assim que nós nos tratamos, eu e o Celso dividimos o mesmo médico. Uhum. Nós vamos no mesmo otorrino. Então eu tenho esse canal, eu posso tentar fazer, além do canal auditivo, eu tenho esse canal também em comum com ele. Legal, você pode conversar com ele enquanto vocês leem revistas velhas. Sim, eu vou tentar fazer isso. Fala pro seu médico, enquanto ele tiver com aquele negócio no ouvido, aquele negócio gelado no ouvido, ele sussurra assim pro Celso. Participa do podcast. É, o Celso, que porra é essa, velho? Aí tá lá no meio, ele passa o repasse, ele mó desconcentrado, assim, né? Baixando aplicativo de podcast. Exatamente. O bom é que se ele negar, você pode fingir que não ouviu. Ah, que merda, cara. Eu vou cortar humor, tudo isso do programa. Piadas. Hashtag bom humor. Não é todo dia. Eu vou receber reclamações do Celso Portiolli e do meu otorrino. Rafael, quem lê a próxima? Eu leio a próxima. Vai lá. A história 2 se chama A Diferença Você Sente no Cofrinho. Olá, Guga, Rafa, Caio e possível convidado, como vão? Eu sou a... E quando vocês pediram histórias de vilania, só tem uma pessoa viu o suficiente que me vem à mente e me traz angústia até hoje. Meu professor de física. Caraca, né? Professor pode ser uma pessoa tão horrorosa, né, na nossa vida. É, né? Isso que a gente acabou de fazer um programa de professores, falando bem dos professores. Era isso que eu ia dizer em minha defesa. A gente já fez esse programa de professores, tem do Dia dos Professores, então tá tudo bem. É, com um grande poder vem uma grande responsabilidade. E o preço da liberdade é a eterna vigilância. Por favor, mudem todos os nomes dessa história, pois esse infame professor me dá medo até hoje, e ele era uma figura muito conhecida em minha escola. O ano era 2014, e eu estava começando o ensino médio em uma ETEC aqui da minha cidade. E numa fatídica terça-feira, o cadarço molhado, o cólico abdominal, o alarme de carro na madrugada tinha baixado naquela sala. Assim que ele chegou na sala, ele já causou uma primeira grande impressão. Ele era enorme, tanto em altura quanto em peso. Tinha uma voz alta e um sotaque carregado. Cada palavra que ele falava parecia estar carregada de ódio, e ele era simplesmente conhecido pelos alunos e professores como... A gente precisa de um vilão bem pateta, assim, bem... Tipo, nos quadrinhos, assim, um vilão que era meio... Eu acho que a gente pode colocar, já que ele era grandão, voz alta, nananã, ele pode ser o Shaquille O'Neal no filme Steel. E qual é o nome do Shaquille O'Neal no filme Steel? Shaquille O'Neal no filme Steel. Professor Shaquille O'Neal no filme Steel? Isso. Boa sorte, Rafael. Conhecido pelos alunos e professores como Shaquille O'Neal no filme Steel. O primeiro dia de aula foi tranquilo. Ele só xingou muito a escola, o método de ensino da escola, xingou indiretamente alguns professores, xingou ex-alunos e, o mais importante, ele ficou promovendo o cursinho pré-vestibular do qual ele era dono. Meu Deus, cara, o cara era professor de um cursinho vestibular e dava aulas numa escola. E sei lá, isso devia ser ilegal de alguma maneira. Conflito de interesse, né? É. Exato. Eu juro, eram duas aulas de física seguidas, o que dá quase 2 horas, e metade dessa primeira hora ele ficou promovendo o cursinho super foda dele. Ele botou super foda entre aspas. Uhum. Como seria o nome do cursinho do professor Shaquille O'Neal no filme Steel? Vestibulaço. Com aço em caps no final, assim. Peraí que eu tô registrando o domínio vestibulaço. vestibulaço.com.br. Cara, eu falei totalmente sem querer. Meu Deus, Caio, que talento, cara, que você é. Vestibulaço. Eu joguei essa pro alto, cara, e o Caio meteu esse... Parabéns, Caio. É pra isso que vocês me chamam. Vestibulaço. Por favor, Rafael, encaixa isso mais vezes na história. Tudo bem. Passada aquela terça-feira, no dia seguinte, o nosso professor de português, quando soube que Shaquille O'Neal no filme Steel era o nosso professor de física, já mandou a real. O Shaquille O'Neal no filme Steel realmente era um demônio. Além de ser dono do vestibulaço, ele já foi afastado do cargo várias vezes por conta das reclamações dos alunos, mas ele sempre voltava, e ele causava tanto medo nos alunos que sempre que ele atravessava o pátio durante o intervalo, todos os estudantes faziam completo silêncio e abriam um caminho para ele, temendo sua ira. Nossa, gente. Ele impunha respeito. Assim como o Shaquille O'Neal no filme Steel, aliás. Rafael! Rafael! Momento Alura. Que isso? Shaquille O'Neal no filme Steel e Alura. Eu não posso deixar essa passar. Sem falar mal do nosso patrocinador. O Shaquille O'Neal no filme Steel é um personagem muito importante de um filme que eu não assisti. Mas, se você quer ser um personagem muito importante nas seleções de que você participa, tanto mandando seu currículo para assumir um cargo novo, como para se recolocar no mercado, você tem que fazer os cursos da Alura. Não, foi bom. Eu acho que saiu bem. Foi bom. Personagem muito importante da sua própria vida. Foi edificante até. Foi bonito. Ao invés de estudar no vestibulaço, as pessoas estudam na Alura. Não, cara. Você não sabe. Eu já registrei aqui vestibulaço.com.br e eu vou oferecer isso para quando a Alura um dia quiser abrir um cursinho para vestibular... A gente já usa esse nome, entendeu? É, e se a Alura quiser abrir um cursinho pré-vestibular, ela tem muito know-how, porque ela faz os próprios cursos e tem mais de 1000 cursos. E, além disso, você tem R$100 de desconto no nosso link, alura.com.br/promoção/GugaCast. Excelente, Rafael. Você tá ficando muito bom nisso, cara. Eu vou fazer o curso na Alura de como fazer momentos Alura surpresa. Boa ideia. É, na verdade, é uma boa ideia mesmo, assim. É, eu vou realmente sugerir isso. Isso e o vestibulaço. Continuei. As semanas e os meses se passaram e Shaquille O'Neal no filme Steel só... Eu resisti até agora, mas agora eu quebrei. Cara, por que que eu lembrei do Shaquille O'Neal, velho? De onde veio? Ele é um professor do mal no filme Steel? É não, isso? É só o Shaquille O'Neal, ele é alto. Ah, ele só é grandão e impõe respeito, igual o professor. Entendi. Shaquille O'Neal no filme Steel. É. O Shaquille O'Neal em qualquer filme, ele podia ser o Shaquille O'Neal no filme Kazan. Mas, no filme Steel é mais legal, porque sem o filme Steel não existiria o vestibulaço. Foi muito bom também. As semanas e os meses se passaram, e Shaquille O'Neal no filme Steel só comprovava que ele não era legal. Toda a aula era regada de comentários machistas e misóginos voltados à sua mulher e filha. Que, meu Deus, escroto. Ele continuou xingando o sistema de ensino da escola e mandava indiretas sobre alguns professores. Falava o tempo inteiro que ele era o melhor professor daquela escola e que todos os seus ex-alunos o adoravam. E continuou fazendo propaganda do cursinho dele, o vestibulaço. E se alguém fazia alguma pergunta em relação à aula, ele zombava dessa pessoa. Meu amigo... Que nome a gente vai dar pro amigo dele? Shaquille O'Neal no filme Kazan? Ele é bonzinho. Acho que vai ficar um pouco confuso. Então ele pode ser Michael Jordan no filme Space Jam. Ele é um herói. E tem um paralelo, né? É tipo o anti-Shaquille O'Neal no filme Steel. É. Meu amigo, Michael Jordan no filme Space Jam, era alvo constante de bullying do Shaquille O'Neal no filme Steel. E minha amiga... Ah, não, cara. Tá ficando difícil. Aí dá qualquer nome. Não. Maria. Maria ficou excelente. E minha amiga Maria simplesmente sentia medo dele. Eu também sentia, mas simplesmente não tinha nada a se fazer. O cara nunca seria demitido até um certo dia. Como Shaquille O'Neal no filme Steel detestava qualquer material didático que a escola oferecesse, ao contrário do vestibulaço, ele teve a brilhante ideia de simplesmente tirar uma cópia da apostila de física do cursinho dele, o vestibulaço, e deixar na Xerox da escola para que os alunos pudessem tirar cópia e levar na próxima aula dele. Cara, que gênio. Eu quero fazer uma parêntese para lembrar do gênio, alguns parágrafos atrás, a genialidade do Caio Corraine, que deu o nome do curso de vestibulaço na lata. Eu tô tentando não rir aqui. Como foi dito antes, ele dava aula para minha turma na terça-feira e nós éramos a primeira turma dele na semana. Então tínhamos o resto da semana para tirarmos a maldita Xerox até a próxima terça. Tempo suficiente, certo? Errado. Ele já tinha avisado que o material só estaria disponível na quarta-feira. Chega quarta-feira e ele não tinha deixado nada. Chega quinta-feira e nada ainda. Sexta-feira e ninguém viu a cor dessa apostila. Chega segunda-feira e Shaquille O'Neal no filme Steel não vem às segundas. Então nada de apostila. Até que chega terça-feira novamente e com ela vem a apostila bem em cima da hora. Peraí, eu já me perdi. Todo cara falou o calendário de um ano inteiro aqui. Isso parece uma música do The Cure. É, parece uma música do The Cure. Ou do Barney, né? Ele só tinha até terça pra tirar a Xerox e ele levou na terça. Então as pessoas só tinham um dia pra tirar a Xerox. No fim era isso. Sim. É. E não tinha como a sala toda conseguir a apostila a tempo pelos seguintes fatores. A Xerox da escola só abre durante o intervalo, que só dura 20 minutos. Outros alunos precisavam usar a Xerox. Éramos 40 alunos e cada um devia ter sua própria apostila. E a cereja deste bolo de merda, a apostila tinha muitas páginas e ia levar bastante tempo para imprimir uma cópia. E Shaquille O'Neal, no filme Steel, não tolerava que alunos dele chegassem depois dele. Se ele te visse correndo para dentro da sala, ele te expulsaria da classe. Resumindo, estávamos fodidos. Esse é uma daquelas histórias que ela não pode mais acontecer nos dias de hoje, porque não existe mais Xerox. Ai. As pessoas tiram foto do caderno umas das outras. Então eu vou reclassificar essa história como história das antigas. Também, pode ser. Bate o sinal anunciando o fim do intervalo. Alguns alunos sortudos conseguiram suas apostilas e voltavam para a sala tranquilos. Outros mantinham seu lugar na fila da Xerox, com a esperança de conseguir a sua cópia do material antes de Shaquille O'Neal no filme Steel chegar. Mas a maioria, já derrotada, voltava para a sala sabendo que ia levar um baita de um expor. Shaquille O'Neal no filme Steel chega na sala, expulsa os alunos que ele viu correndo para dentro e então faz a pergunta. Quem trouxe a apostila? Nem 10 pessoas erguem a mão. E Shaquille O'Neal no filme Steel começa a ficar vermelho de raiva. Então ele simplesmente explode. Ele começa a gritar, nos xinga e manda simplesmente todo mundo que não tinha Xerox da apostila sair da sala. Eu acho que isso realmente aconteceu no filme Steel. Ao invés de ter uma apostila na mão, ele tinha uma marretona de aço gigante. É, algo assim. Talvez fosse mesmo uma apostila, eu não lembro. Mas dentre os alunos que tinham que sair, estava... Maria também, vai. Todas, porque, não, sério, é muito Maria nome, 2. Cara. Estava outra Maria, uma menina deficiente e que precisava de ajuda para se locomover. Então, quando alguém foi ajudá-la a se levantar, Shaquille O'Neal no filme Steel diz: ela não precisa sair. Nós saímos em direção ao pátio e Maria era deixada para trás e a porta se fecha quando o último de nós sai e só quem estava naquela sala soube o que aconteceu depois. Meu Deus, cara. O Shaquille O'Neal no filme Chico vai matar ela com a marreta? Né? Isso é. Parece isso, né? Então chega o fim do semestre e, milagrosamente, ninguém foi reprovado em física. Passam-se as férias e um novo semestre começa, dessa vez com uma novidade. Shaquille O'Neal no filme Steel não apareceu. Ele havia sido afastado e só voltaria no próximo ano. Se resolveu assim? Eu preciso de uma explicação. Vai ter um Steel 2? Não. Chega 2015, segundo ano do ensino médio, todos estão apreensivos com a volta de Shaquille O'Neal no filme Steel. E ele não aparece também. Assim como o Steel 2. É. Então deduzimos que ele nunca mais ia voltar, porque foi um fracasso de bilheteria. Uhum. Mas ainda ficava o mistério do porquê só agora ele havia sido mandado embora. Enfim, chega 2016. É bom que ele passou 12 parágrafos descrevendo a semana em que não tinha Xerox. E agora os anos passam assim. É, em 3 linhas ele passou 2 anos. Esse cara realmente se baseou no roteiro do filme Steel. E com isso, meu último ano no ensino médio. Eu, Michael Jordan no filme Space Jam, Maria e a outra Maria, havíamos nos tornado amigos de uma terceira Maria, uma garota nova que havia chegado somente naquele ano. E contávamos para ela todos os eventos que ela não presenciou nos 2 primeiros anos. E, obviamente, falávamos de Shaquille O'Neal no filme Steel. Contamos todas as coisas que ele fazia e dizia em sala de aula, até chegarmos no tópico do sumiço dele. Nenhum de nós sabia qual foi o motivo da demissão dele, exceto Maria, a segunda, pois ela foi o motivo dele ter ido embora. Eita. Agora a gente tem que dar o braço a torcer aqui, que o roteiro dele foi legal. Parecia que não ia voltar nada, mas aí ele voltou e explicou. É verdade. Foi legal. Foi melhor do que Steel. No fatídico episódio das apostilas malditas do vestibulaço, no momento em que Shaquille O'Neal no filme Steel fechou a porta da sala, após a maioria dos alunos irem embora, ele simplesmente surtou e começou a gritar com a Maria, a única que foi impedida de sair da sala e que sofreu a ira completa de Shaquille O'Neal no filme Steel. Maria, com raiva da maneira com que foi tratada, contou tudo à sua mãe, que não ficou nada feliz de saber de toda a história, e armou o maior barraco na secretaria da escola, o que ocasionou a demissão daquele arauto do inferno. Caramba! E essa é a história de Shaquille O'Neal no filme Steel. Achei que nunca mais teria notícias dele, mas descobri que ele tentou dar um golpe na minha cunhada, que fez o cursinho dele, o vestibular. Meu Deus! Quem diria que o vestibulaço ia ser um spin-off, né, dessa história? É, tava na cara que ia ser, né? É o maior sucesso. Queria poder expor toda a merda que ele fez, mas ainda morro de medo dele. É isso, gente. Obrigado por lerem a minha história e fazerem o melhor podcast de todos. Me divirto horrores com vocês. Um grande abraço para todos vocês. Muito bom. Vai ser legal a assessoria do Shaquille O'Neal tentando entender por que teve um spike de buscas no Google pelo filme Steel. Tipo, a Netflix falando, gente, pelo amor de Deus. Tipo, olha o tanto de tráfego que a gente tá só no filme Steel. O que tá acontecendo? Rafael, quem lê a próxima história? O Caio lê a próxima história. De novo? É, o Caio merece. Não, tá bom. Repeteco. Terceira história tem o título A Diferença Você Sente no Aplicativo de Finanças. Olá a todos do GugaCast. Eu tenho a melhor história de vilania que essa audiência já escutou. Vixe, olha o hype. Vou chamar de Como Traumatizar Todos os Sobrinhos Num Verão Só. Estrelando o tio do pavê. Exatamente. Vou trocando, estrelando Joselito. Vou trocar os nomes e não vou mencionar a cidade, porque pode dar muito ruim na família essa exposição. Meu pai é migrante do interior do Ceará e ficou mais de 30 anos sem voltar e ver a família. Só se falavam por telefone. Será que ele era da mesma cidade que a minha avó? Qual é a cidade da sua avó, Caio? Crato. Não responde, é uma cilada. Ah, não. Tarde demais. Eu já falei que era Crato. Pô, Crato é a sexta maior cidade do Ceará. Que bom, Guga. Ele pode ter ido pra Itapipoca, que é a sétima, Maranguape, Quixadá, que a gente já falou aqui muitas vezes. Não. É? Eusébio. Não, que Eusébio? Guaraciaba do Norte, Massapê, Forquilha. Por favor, para. Urubeturama. Caio, por que você foi falar isso, Caio? Chorozinho. Eu não tava preparado, eu fui chamado de supetão. Uma cidade chamada Chorozinho. Chorozinho? Tá bom, parei, vai. Então, uma dessas cidades aí. Ok. Mas em janeiro de 2012... Sabia que Tururu fica no Vale do Curu? Os nomes de cidades cearenses, cara, eles são os melhores nomes. Em janeiro de 2012, conseguiu finalmente juntar grana para visitarmos sua antiga casa, seus pais e familiares. E no meio desse evento tão memorável e feliz, foi que experimentei a sensação de quase morte, num dos dias mais assustadores da minha vida. Então, a gente tava naquela empolgação, né? Vamos viajar de avião pela primeira vez, conhecer os primos, a família do meu pai. Vamos lá que nem três caipiras no aeroporto, orando no voo. Se perguntando como aquele trambolho voava sendo tão pesado. Lanche de graça, todo um evento, uma maravilha. Lanche de graça do avião é maravilhoso, né? Mas se ela curtiu, cara, é isso que vale. Não, assim, eu adoro as balas de goma que eles dão nos voos da... Acho que é Azul. Eles dão uns aviãozinhos de goma da Fini. Ah, é muito legal o aviãozinho da Azul, é demais. Comida de graça é sempre muito bom, né? A verdade é essa. Comer surpresa. É ruim quando você vai viajar e aí não só vem aquela barrinha de cereal, mas é aquela barrinha de cereal ruim, sabe? Sim. Porque tem barrinha de cereal que é um doce, né? Ela é gostosa. Mas tem barrinha de cereal que é, tipo, fibras. Ela tem uma função só. Ela não é pra ser gostosa. Ela lembra mais uma cortiça do que um alimento. É, e ela é feita assim, tipo, não, ó, isso aqui é pra ajudar você ir ao banheiro. E logo no avião, onde tudo que você não quer ir ao banheiro. Mas ainda assim é legal. A regra é, se ela curtiu, então foi massa. Não, é sempre legal. Eu e o Rafael, a gente tinha uma regra de sempre comer toda a comida que vem no avião. O cara te ofereceu, você aceitou e comeu. Eu tava esperando o Guga fazer toda essa volta e falar, não, porque é comida do avião, né? Não sei o que tem, comida boa, nananã. A barra de cereal do avião, que não é boa, mas barra de cereal boa é a barra de cereal do Cariri, a barra de cereal de Itapipoca. Caralho. Mas você sabe o que é, né? Porteiras, a colher é Mucambo, Graça. Não. Precheirinha, Uruoca. Fecha essa porra dessa wiki. Foram 3 horas de voo, mais 10 horas de viagem pela estrada de Fortaleza até a cidade. E chegamos na garupa de um jipe sentindo o vento e a emoção na pele. Aquela alegria, vó, vô, primos, tios e todo mundo empolgado. A casa era dividida em duas casas grandes e um quintal no meio, ok. Era bem localizada perto da igreja, praça e vendinha. É, até porque todas as casas que ficam, sei lá, em Itapipoca, em Farias Brito, Tejuçuoca, todas as casas desses lugares, elas ficam perto da igreja, da praça, da vendinha. É verdade. Que se afasta muito, a cidade acabou. O calorzão de janeiro no Ceará castigando as crianças. Nós cansados de tanto brincar naquela troca, zoeira, só alegria. Então, uma das minhas tias, que eu vou chamar de Berê, é um bom nome. Uhum. Excelente. Podia muito bem ser o nome de uma cidade no Ceará. Exato. Se não for, né? É, tipo Cariré. Teve uma ótima ideia de comprar uma piscina de plástico pra gente se refrescar. Tem uma cidade chamada Ererê. Berê, Ererê. Então vai ser Ererê. Uhum. Arerê. Um ódio com você. Ei. Então, fomos no armarinho da cidade. Caralho, o armarinho, velho. Tá falando sobre mococa do Ceará. Fomos no armarinho da cidade e minha tia tirou a piscina na venda em 10 vezes. Lembro bem. A gente voltou pulando de empolgação. Enchemos, passamos o dia na piscina. A gente só saiu pra comer e olhe lá. Foi um dia incrível de muito frescor. Caraca, ele tá num comercial de pasta de dente? Frescor. Quem que usa frescor? Se você pensar bem, Colinos podia muito bem ser o nome de uma cidade no Ceará. Colinos. Não existe mais, né? Virou Sorriso. Não existe mais. É. Que também podia ser o nome de uma cidade no Ceará. Ah, que com certeza é. Mas Sorriso é no Mato Grosso, né? Colinos podia ser no Ceará ou na Grécia. Colinos, que em grego significa colunas. Eu acho que colinos em grego significa frescor. Realmente, foi um dia... Eu lembro, desculpa te interromper, mas eu lembro da música do Colinos. Canta pra gente. Como que era? Ah, mude o clima pra refrescar. De já, use Colinos e tenha um sorriso feliz. Mude o clima já. Você vê que eles já estavam deixando evidências de que o nome ia mudar pra Sorriso, né? Isso. É, de Sorriso é engraçado porque eu lembro só da música da Sorriso Herbal. Por favor, Caio. Sorriso herbal, gostinho de floresta tropical. Você usa, e natureza sorri. Sorriso herbal. Aí vem um... Parabéns pra publicidade, né, gente? Isso, vamos aplaudir esses profissionais. Parabéns, cara. Eu tô aplaudindo você, cara. Eu também... Esse barulho no final era tipo uma broca de dentista? Não, era tipo um Tarzan, sei lá. Ah, eu achei que era uma garça botando um ovo. É, pode ser também. Vamos lá. Realmente foi um dia e acabou. Explico. No fim da tarde, minhas tias chamando a gente pra tomar banho e tal, e ninguém queria. Ainda tinha sol, tava gostoso, e a gente só respondia: mais um pouquinho, mãinha, vai, já vai. 4 da tarde, 5 da tarde, 6 da tarde, várias chamadas e a gente enrolando até onde dava. Ninguém queria sair dali tão cedo. Adultos, cagadores de regra que são, se irritaram e o bagulho ficou louco. Minhas tias fazem salgados pra festas. Puta que eu pariu, uma bolinha de queijo agora, hein? Eu queria muito estar em Ererê nesse momento, cara. Tomando banho na piscina de plástico, comprado com 10 cheques do Beck, no meio da tarde, calor de 40 graus, comendo salgadinho de festa. Nossa. Minhas tias fazem salgados pra festas e os utensílios da cozinha ficam todos dispostos na parede pra facilitar o uso e tal. Do nada, minha tia, que eu vou chamar de Esther... Se a gente chamou a Ererê de Ererê, a gente podia chamar a Esther de... Eusébio. Sim. É uma troca, basicamente, que faz todo sentido do mundo. Ok. Do nada, minha tia, Eusébio, que tinha sido possuída pelo ritmo ragatanga. Não tenho outra definição pro estado em que ela se encontrava. Pega uma peixeira da parede, aleatoriamente mesmo, sem critério, e vem atravessando o quintal da casa com a faca na mão, sangue nos olhos e gritando: vão tomar banho! Nessa hora, dois dos meus primos se teletransportaram. Criança sabe quando some, né? Só fez aquele barulho. E o menino tava no banho, comendo um risole. Enquanto tomava banho, o medo ativou esse poder neles. Ficamos eu e Silas. Vamos, Silas mesmo? Silas é bom, né? Silas, se a gente mudou o nome da Esther pra Eusébio, da Berê Gererê, a gente pode mudar o nome do Silas pra Campos Salles. Pra Salles, né? Só Salles. Ou Salles, é. Ficamos eu e Salles, que já chorava, e eu só pensava: eu vou morrer, mas pelo menos eu viajei de avião. Tadinho. Tadinho. Tadinho do Silas Salles. Foi quando minha tia golpeou a piscina com a faca e rasgou ela inteira aos gritos e golpes. Eu tive uma parada cardíaca ali, com certeza. E detalhe, dias depois, acho que por estresse, tive alguma reação alérgica. Saíram várias feridas no meu corpo. Mano, elas tinham acabado de comprar a porra da piscina em 10 vezes. 10 vezes. Tá compensando o cheque até hoje. Cacete. Esse foi o primeiro dia das férias e o único com piscina. Imagina esses outros dias todos nesse calor sem piscina, cara. Nossa, gente. Eu ia estar dentro do tanque. Dentro do tanque comendo uma empada. É, encolhido assim no tanque. No quintal, sabe, comendo uma empada. Só de cueca. Não seria terrível, na verdade. Quero dizer, adoro vocês e as histórias. Obrigada por esse conteúdo. Essa é a minha história de vilania. Tomara que entre. Beijo enorme. E até mais. Ah, agora eu entendi por causa do Jason. Boa, Rafael. Ah, da peixeira. É. Foi em direção à piscina no... Ela apareceu no meio da piscina, né? Que nem o Jason, quando ele sai de dentro do lago. É. Com a máscara de hockey. Qual seria a máscara de hockey do Ceará? Seria o chapéu do cangaço, né? Na frente da cara. É, o Slipknot precisava de um integrante cearense usando chapéu, né, cara? Com a peixeira batendo num cano, tá ligado? Pra fazer sair faísca. Pim, pim, pim. Ele podia se chamar Lampion. Lampion, porra. Ai, meu Deus do céu. A gente tá milkando essa história igual a Disney milka Star Wars, tá ligado? Sugando tudo que dá. História 4. A diferença você sente na transação de criptomoedas. Olá, Caio, Guga, Rafael, quem mais estiver na área. Meu nome é... Melhor trocar os nomes das histórias, blipa o... E blipa de novo agora que eu falei... Mais uma vez. E blipa essa última vez. Coitada. Sou orgulhoso membro da bolha. E apesar de já ter tido algumas histórias lidas no programa e ostentar o título, talvez, de único a ter duas histórias... Cara, você conhece a Tuana? É, não. Vião. Não vem bater esse orgulho no peito aí, que enquanto a Tuana existir, todos vocês serão apenas o segundo lugar. Eu falei isso ele demais aqui. Ele falou o título de duas histórias no mesmo e-mail, lidas de uma vez num só programa. Talvez ele tenha mandado a história da menina que foi viajar pra Itália e foram duas histórias? Não, acho que o dele era de um casamento, que a galera ficava gritando. Já provou que você não é o único que tem esse título. Várias pessoas mandaram essa estratégia. Vamos lá. Te pego lá fora. Capítulo 1. Voltamos para 1995, em uma cidade... Ah, Rafael! Nossa senhora. O que mais aconteceu em 1995, no interiorzão de São Paulo? Rafael? Tá lá a Emily ressuscitando, Rafael. Clear! Em 1995, nós tivemos o ápice do Monza Tubarão. Oh, sério? Foi... Não, ele foi lançado em 91, mas a melhor versão é a de 95. Acho que foi 95 foi o último ano, né, do Monza. Não, teve ainda em 96. Cara, os nomes de carro brasileiro, as montadoras deviam adotar esses nomes, né? Monza Tubarão, Gol Bola. Tinha o Fiesta, aí você podia comprar o Fiesta Tristonho ou o Fiesta Gatinho. Tristonho. Eu tinha um Fiesta e você dizer que eu tinha um carro em formato de chapéu. É, o Fiesta parecia muito um boné. Mas procura aí, Fiesta Tristonho e Fiesta Gatinho. Que aí você vai ver que, cara, o sujeito da loja de carros usados que deu esse nome, ele leu o design. Fiesta Tristonho e Fiesta Gatinho. É isso aí. Mudou do Tristonho pro Gatinho. Nossa, sim. Caraca, o Tristonho é muito triste mesmo, né? O Fiesta do Rafael era Tristonho. Era Tristonho. É, tem o modelo também Uno, carro de firma, que é o Uno que já vem com a escada, né, pregada em cima. Ela nem sai, né? Ela é só a decoração. É só a decoração. Monza Tubarão, boa lembrança, Rafael. Voltamos para 1995, em uma cidade do interiorzão de São Paulo, de cerca de 60 mil habitantes. Guga, qual será? Cara. Ah, não. Não. Cara, leitores, assim. Sério, se tiver essa provocação, sua história vai ser eliminada. Assim, com 60 mil, super pode ser Mococa. Mococa tem 68. Exatamente. Pode ser Fernandópolis, que tá não. Ali pau a pau. Ou então Lençóis Paulista, Peruíbe, Tupã, Penápolis, Bertioga, Batatais, Itupeva, Boituva, não. Nova Odessa, Ibitinga, Mirassol, Monte Mor, Jaguariúna, Santa Isabel, Taquaritinga, Andradina, Mongaguá já tem 56, eu acho que não é. Você já falou um monte de cidade de praia também aí. É, então. É, vamos ficar com Nova Odessa. Pode ser. Eu tinha uns 11 anos e num fim de semana qualquer, voltava de ônibus de um campeonato de natação em uma cidade da região. O ônibus tinha crianças de vários clubes da cidade que haviam ido juntos competir. O Nova Odessa Futebol Clube. Sim. O Odessão. O Nova Odessa Esporte Clube. Nova Odessa Caça e Pesca. Tem também. Caça e Pesca. Não é? O que você caça no interior paulista, Guga? Pombo, não sei. Peruíbes. Depois de tanto gastar energia nadando e torcendo pros amigos, o banco do ônibus era o melhor companheiro pra saborear o merecido lanche. Foi então que a gente precisa dar um outro nome pro amigo dele. O nadador, né? Nemo. Nemo. Foi então que Nemo, conhecido como Neminho, se é o que ele tinha uma nadadeira mais curta, se aproximou e sentou no banco do lado. Ele era uns 2 anos mais velho, o que nessa idade faz muita diferença. Era do tipo malandrão, adolescente metido a mano e bad boy. Foi aí que ele me pediu um pedaço do lanche e eu neguei. Ele insistiu, argumentou, tentou alguma intimidação e eu voltei a negar. Então ele levantou e soltou um "cê tá fudido, mano", e saiu andando. Eita, rapaz. Deve ser foda impor esse respeito todo quando você se chama Neminho. Alguns meses depois, eu estava chegando de bicicleta na casa de uma colega. Meses. A memória do Neminho é muito boa, cara. Alguns meses depois, eu estava chegando de bicicleta na casa de uma colega de sala para fazer um trabalho de escola. Já na esquina da casa dela, olha uma bicicleta se aproximando e era ele, Neminho, já vindo pro meu lado. Imagina um peixinho andando de bicicleta. E aí, tá lembrado de mim? Achou que ia ficar barato o dia que eu pedi um pedaço do seu sanduíche e você não me deu? Nisso, eu já tocava a campainha da casa da garota desesperadamente. Sai fora, cara. Não vou brigar com você, não. Disse eu, como quem pede por favor para não apanhar. Foi bom. Sim. E aí alguém abriu o portão da casa e eu entrei pra fazer o trabalho. Cara, mas que terror psicológico, né? É. Sim. O ano letivo de 1996 se iniciava naquele dia e eu nem podia imaginar o que seria aquela sexta série B. A excitação dos jovens com aquele recomeço, revendo os amigos depois das férias, a sala transbordava hormônios. Provavelmente ele estudava no Nova Odessa, Centro Educacional Nova Odessa. Ou no Maria Imaculada, né? Toda cidade do interior tem uma Maria Imaculada. Não, mas o Centro Educacional Nova Odessa seria o Seno, onde estuda o Nemo. É legal que em Nova Odessa tudo se chama Nova Odessa. Todo mundo sobe, né, no casco da tartaruga e vai pra escola. E deve ter uma banda punk chamada Velha Odessa. E a parte nova da cidade, assim, onde tem os prédios novos, chama Nova Nova Odessa. É brincadeira, a gente nunca foi pra Nova Odessa, não faço a menor ideia do que tem lá. É só, a gente só tá fazendo uma brincadeira com o nome. Um abraço pra Nova Odessa. Vocês, 60.174 habitantes de Nova Odessa, não fiquem chateados com a gente. É, um abraço. Façam como o pessoal de Boituva e levem na Esportiva. Que, aliás, é o nome do clube de Boituva. Esportiva Boituva. Vocês estão zoando, mas porra, tudo em Mococa chamava Mococa. Tipo, a loja de carro era Mocovel. O negócio de esportivo lá era Associação Esportiva Mocoquense. Uhum. Era tudo Mococa. É tudo Mococa. É, quando você tá viajando de ônibus, é assim que você descobre em que cidade você tá, né? É. Como é que chamava a vaquinha aqui da cidade de Mococa? Era vaquinha ou Mococa mesmo. E o leite condensado de Mococa, qual era o nome? Leite condensado Mococa. Doce de leite. Doce de leite Mococa. E a manteiga? Aí não, a manteiga chamava Manteiga Francisco. Era pedra no sapato da Laticínios Mococa. Exatamente, que é o irmão que desgarrou da família. Foi enfiado no cu. Aí ele foi pra Casa Branca fazer a marca da manteiga dele. Ah, cara, que saudade da manteiga Mococa. Transbordava hormônios. Mas no momento seguinte, o mundo travou e ficou em câmera lenta quando olho pra porta e vejo Neminho entrando na sala. Ele era mais velho sim, mas era repetente e acabara de se transferir pra onde eu estudava. Ah, não. E pra minha sala, clássico filme de sessão da tarde de, digamos, 1996. Eu vou deixar essa passar, Rafael. Obrigado. O céu escureceu em segundos, como na abertura de De Férias com a Ex Brasil. O clima pesou. Isso na minha cabeça, claro. Como seria estudar todos os dias com o cara que queria te dar uma surra? Foi assim mesmo, do jeito que vocês estão imaginando. Em pouquíssimo tempo, todos já sabiam que ele queria me bater, e toda hora da saída era carregada de tensão, como quando os participantes do De Férias com o Ex Brasil não sabem de quem será o ex a sair da praia. Sim, De Férias com o Ex é um ótimo reality, depois discorro sobre ele em outro momento. Os dias foram passando, e a pergunta que pairava sobre a sexta B ainda não era de quem é o próximo ex, e sim quando o Neminho vai pegar o... A gente não deu o nome pro... Não. Odesso. É, o novo Odesso. Quando o Neminho vai pegar o novo Odesso na saída. Cada aula de educação física era um martírio. Normalmente, rola um pouco mais de contato, qualquer dividida era desculpa pra ele chegar mais duro. Até que chegou o dia. A notícia tinha se espalhado. Citando Ludmilla, todos diziam, é hoje, e assim foi. A aula acabou, peguei minha bicicleta e fui saindo da escola como um boi indo pro abate. Cabe colocar aqui que nunca fui de briga. Também não era um garoto desprovido de habilidades físicas, mas era um de 12 contra um de 14 anos. Eu não tinha chance, afinal ele era nadador, né, também. É. Nadava pelo caça-pesca. Caça-pesca. Aí você vai ver um moleque tá daí, tá se jogando num açude com um arpão pra caçar pacu. Passei pelo portão da escola, andando e carregando a bicicleta ao lado, e já avistei a aglomeração. Eu tinha um cadeado de ferro com uma pequena corrente que usava para prender a bicicleta, e na hora já saquei na mão para me proteger. Ficou pesado o negócio. Boa, boa. Não queria brigar, o motivo era idiota. Ele queria um pedaço do meu biscoito Mirabel, mas também não ia apanhar à toa. Ele também segurava a bicicleta ao lado, me esperando chegar. Trocamos alguns olhares, ele veio para cima. Jogou o pneu frontal da sua bicicleta no meu joelho, que sempre acumulava um ralado em cima do outro, graças à febre dos patins roller que acometeu Nova Odessa naquele ano. Nossa, eu lembro dessa febre, cara. Chegou em Mococa a febre? Chegou em Mococa. E era engraçado, porque foram duas febres ao mesmo tempo. Foi a dos patins inline... E do ioiô. Do ioiô e da Coca-Cola. Caramba, sabia que as pessoas andavam de patins jogando ioiô. A do ioiô é ano sim, ano não, né? É, mas ela chegou forte naquele ano, porque depois veio o Gelouco, né? Sem contar os Tazos. Os Tazos acabaram com todos os outros concorrentes. Os Tazos ficou por anos, porque aí teve Pokémon, aí teve Looney Tunes, aí depois teve Animaniacs, teve Máscara, aí virou cartinha de Pokémon, aí... Nossa Senhora. Só foi acabar mesmo com Beyblade. É verdade. Vamos lançar o livro A História do Brasil Contada em Objetos Pequenos. Chegamos aos mini cracks. Muitos Dorivas eram vendidos como Juninhos. começamos nossa história com pequenos engradados de Coca-Cola. Com um golpe na ferida, arqueei um pouco o corpo e foi aí que ele me deu um socão na barriga. Joguei minha bicicleta com toda a força sobre ele, mas senti o golpe. E aí chegou alguém da escola, a turma do deixa disso e acabou a briga. Capítulo 4. Depois da briga, o lanche negado tinha sido vingado. Eu apanhei, mas não tanto, e o Neminho tentou se adaptar melhor à escola sem bater em todo mundo. Depois acabou ficando amigo da galera e estudou até o colegial com a mesma turma. Também se resolveu de um jeito, tipo, achei que ele ia morrer. Que ele dá uma cadeadada na cabeça do Neminho. Ou ia chegar a gangue do Patins, ficar circulando ele, sabe, andando em volta dele. Com ioiôs, um em cada mão, girando como se fossem nunchakus. E dando soco com a mão direita na mão esquerda aberta, né, assim, ameaçadoramente. Capítulo 5. Já lá para 1999 ou 2000, era antiga dos Tazos, né, primeira geração de Tazo, o Neminho ainda estudava com a gente no colegial e seguia sendo bully. Fazia umas graças com um aluno com deficiência que era filho de uma professora e estudava com a gente. Saía com os amigos mais barra pesada. Foi então que um dia ele parou de ir à aula e depois soubemos o que aconteceu. Num desses rolês com os amigos dele, de fora da escola, eles foram acusados de baterem um morador de rua que acabou falecendo. Meu Deus, cara. E o Neminho teria sido responsável pelo golpe. Caralho, o Neminho matou uma pessoa. Caramba. Mano. Nunca soubemos se isso realmente aconteceu, ou se ele acabou levando a culpa por ser o menor de idade do grupo. É, isso acontece também. É, ele foi preso e ficou internado na então FEBEM de uma cidade vizinha. Soubemos que os advogados da família dele, que tinha condições financeiras ok, conseguiram deixá-lo na unidade da região que era mais tranquila e mais perto da família. Algo que seria incomum naquela época, sabe-se lá por quê. Mas o plot dessa história se dá agora. Agora? Caralho! Meu pai dava aula de uma modalidade esportiva na FEBEM, e um dia eu fui com ele à unidade. O Neminho ficou feliz em me ver dentro do possível. Que feliz o momento em que a gente escolheu que o nome dele seria Neminho, né? Né? Foi maravilhoso. Conversamos um pouco durante a aula e a unidade parecia relativamente tranquila perto dos exemplos que temos no nosso sistema carcerário. Na medida do possível, ele estava bem. Alguns meses depois ele saiu, não sei se chegou a ficar um ano na instituição. E um dia me encontrou em uma boate. Era assim que chamávamos antigamente RS, no Rio Grande do Sul, talvez. Embora ele estivesse em Nova Odessa. Uma boate de nossa cidade, que era a Boate Nova Odessa. Acho que era Nova Odessa Dance. Nova Odense. Odense. New Odense. Que desgraça de lugar. Quem que ia frequentar essa porra? O Neminho, pô. Era a Juventude Nova Odessense, cara. A Juventude Nova Odessense dança na Nova Odense. New Odense. Eu seria um ótimo publicitário em Nova Odessa. Só em Nova Odessa, né, Guga? Os caras só faziam duas coisas. Iam pra Nova Odense e pro cursinho do vestibulaço. Ah, que bela lembrança, vestibulaço. Bom, ele encontrou ele na Nova Odense, New Odense, e imediatamente me deu um abraço longo. Me agradeceu e disse que o que eu tinha feito por ele, ninguém havia feito. Nenhum amigo. O que ele fez? Foi visitar ele, né? Ele o visitou. Depois soube que ele se mudou pra São Paulo, estudou engenharia e trabalhava por lá, tocando sua vida. Não temos mais contato hoje em dia, mas é uma história que me marcou muito. Um grande abraço pra Nova Odessa. E é isso. Foi uma história de vilão surpreendente, cara. Ele morreu gente. Teve todo um arco espetacular aí. É. E o vilão depois se arrependeu e ficou amigo do Nova Odessa. É. Obrigado por ouvir mais esse episódio do GugaCast. Se você curtiu, se foi divertido e principalmente se você quer que o GugaCast continue existindo, recomenda ele para outras pessoas, dá 5 estrelas pra gente na Apple e dá follow no Spotify, porque são essas as coisas que ajudam a gente bastante aqui a continuar existindo. Obrigado a todo mundo que mandou histórias, outra coisa que ajuda a gente a continuar existindo. Todas elas são lidas e a gente ainda pode usar as outras em outros programas do futuro, então se a gente não leu a sua aqui, não fica triste. Ficha técnica do episódio, produção Guga Mafra, apresentação Guga Mafra, Rafael Mafra e Caio Corraine. Pauta do Rafael Mafra, assistência de produção e documentação Beto Aragão e edição do Beto Aragão. Você pode saber mais sobre esse e outros episódios lá no nosso wiki, wiki.gugacast.com. Vamos responder umas perguntas aqui só pra encerrar? Vamos lá. A pergunta é se quiche é apenas uma torta sem tampa. Eu realmente não sei. Eu sei que quiche é maravilhoso, cara. Quiche é uma coisa muito boa, muito alegre. É, quiche é um lance de queijo, né? É tipo um omeletão, né? Não, tem uma massa, né? É, uma coisa que é bizarra é que um dos dias que eu me senti adulto foi a primeira vez que eu comi quiche de alho poró. Ah, nossa, maravilhoso. Estou comendo algo de alho poró. Aí eu me senti muito adulto. É, dá pra sentir muito, muito adulto. É tipo comer um doce de abóbora, né? É, e gostar. É, ia achar bom. Você sabe que a sua adolescência acabou quando você gosta de Alho Poró. Rafael, Caio, pergunta do Gabriel Safo. Vocês continuam sereiando? Inclusive, eu uso uma arte que foi feita justamente por causa desse episódio com o Avatar de quando em quando. Uma arte que fizeram minha como sereio. Verdade, que você é o Caio Sereio. Rafael. Eu nunca sereiei, mas pretendo sereiar um dia. Sempre bom, pelo menos uma sereiada na vida. É. E já que a gente tá falando de sereias, vamos falar dos predadores das sereias. Vocês pescam ou já pescaram? Pergunta do Bruno Oliveira. Ah, cara, difícil essa. Porque é o seguinte, eu respeito quem pesca, não é nada contra, mas eu acho um tédio completo. Caio, você que é de Mococa. É, então, é óbvio que eu já fui pescar no Pesque Pague. No Pesque Pague Mococa. Exatamente. Tinha um perto da chácara do meu avô. Uhum. E eu fui algumas vezes, e assim, era legal, porque assim, pesca e pague, tem peixe pra caralho. Então assim, é fácil, sabe? Você joga o bagulho, você fica, sei lá, 5, 10 minutinhos e já rola, sabe? Mas eram, nesse pesca e pague tinha só dois tipos de peixe, pacu e tilápia. E tilápia fica mais em cima, pacu é mais profundo. E eu nunca peguei um pacu. Eu fiquei muito triste, porque pacu era mais gostoso do que tilápia. Eu fiquei tentando achar uma piada do tiozão do pavê aqui no pacu, mas não... Eu também. É, pacu é mais profundo, foi... Você quase chegou lá. Foi quase, é. Foi quase. Vamos só deixar pra lá? Houve nomes alternativos para o GugaCast antes de escolherem esse? Talvez, né? Mas eu não lembro. Você lembra de algum, Rafael? Eu lembro que eu era o grande advogado de chamar esse programa de Histórias Incríveis, que seria uma homenagem a Amazing Stories, do Steven Spielberg, e teria uma sigla legal que seria HI, High. E o Gustavo sempre foi muito contra. Fala aí, Gustavo. Eu não lembro de nada disso não, mas eu continuo achando esse nome horrível. É, eu sei. Toda vez você esquece, eu te lembro, e você fala, cara, ainda bem que a gente não botou esse nome. É. Esses dias alguém perguntou aí pro Caio no Instagram, que nome você pode colocar? Ele falou, não coloca nada com seu nome, nem chamado cast. Não, eu não falei nada com o nome. Eu falei, não coloca nem cast, nem pod, porque não é mais 2008. É, isso aí. É pra quem tava lá antes. Exatamente. O Rodrigo Hatsumaru perguntou pra mim como eu conheci o Rafael. Cara... Um belo dia eu tomei consciência da minha existência como ser vivo e o Rafael já tava lá, no meu quarto. Então, assim, toda a vida em que eu conheci também o Rafael. Que bonito isso. Não é? É. Na verdade, isso me faz lembrar um pouco de Winnicott, né? Quando você supera a Pisquei e a Soma. Uhum. E de Evidências, né? E Chitão e Choras. Caio, como você conheceu o Rafael? Um dia eu acordei, me dei consciência e ele tava lá. No meu quarto. Você também. É isso que eu faço. Né? É, eu acho que se a gente pensar bem, é assim que todas as pessoas conheceram o Rafael. Rafael, como você conheceu o Rafael? Cara, eu me conheci quando a unidade entre a Psique e Soma não puderam ser tomadas como um dado natural. E assim, a gente faz um círculo completo e volta para o Winnicott e para as Evidências do começo desse programa. Mas era também no seu quarto. Era no meu quarto, sim. Ok. Adeus. Adeus. Tchau, seus lindos. Parasol.